A grande comissão e Yael Hernandes. Os filhos são herança do Senhor, imensurável valor, exemplo de amor. Jesus se entregou, todos os filhos salvou. Deus é Pai e também me fez Pai. Os filhos são herança do Senhor, imensurável valor, exemplo de amor. Jesus se entregou, todos os filhos salvou. Deus é Pai e também me fez Pai. No corre como Pai, prometo não dar milho. Meu amor é como o sol, meu amor. Afeto é como brilho, não sei se no futuro terei condição, mas desde já te dou o melhor que é educação. Ensina quando criança, é o que o provérbio diz, que mais tarde não se desvia e o pai fica feliz. Seu avô cantava pra mim, que sempre intercedia independente onde é que esteja, mas ele não conseguiu cumprir a promessa de me ver crescido. Ficar órfão aos 9 de idade foi dolorido. Me fez falta um pai pra me instruir, pra me aconselhar. Ou o mais simples, um dia dos pais, alguém para abraçar. Mas quando meu filho nasceu, pra mim foi tipo uma restituição. Tudo que não vive com meu pai, eu quero viver em dobro. Essa é a intenção, te ensinar a dirigir, de bicicleta, a andar. Chorar quando vê seu nome na lista de aprovado no vestibular. Mostrar sobre todas as coisas, Deus sempre honrar. Humildade sempre em qualquer lugar que vá. Paternidade é moda de ver o que é honrar sendo um bom pai. Independente do que aconteça, lembra Kevin, papai te ama demais. Os filhos são herança do Senhor, imensurável valor, exemplo de amor. Jesus se entregou, todos os filhos salvou. Deus é Pai e também me fez Pai. Os filhos são herança do Senhor, imensurável valor, exemplo de amor. Jesus se entregou, todos os filhos salvou. Deus é Pai e também me fez Pai. Quando olho pra você, eu me lembro o dia mais feliz da minha vida, seu nascimento, complicação da sua mãe. Quando eu vi, quase morri, mas a Bíblia eu li. Ressurreição da filha de Jairo, eu criei e vivi, e o milagre recebi. Tão pequena, linda, você em meus braços que me fez me sentir um H.aço. Passei de jovem problemático a adulto exemplar, reconhecendo o milagre, decidi me entregar de verdade a Cristo. Hoje eu e você, a mamãe, somos unidos na fé do Senhor, que vamos te ensinar que por ser mulher deve se valorizar. Eu não prometo ouro, prata, luxo ou castelo, mas oferto meu amor, o sentimento mais belo. Deus me amou, me dando você como filha, por isso acordo cedo e vou pra guerrilha. Depois da batalha volto pra casa cansado, na porta você me beija e também me abraça. Eu amo te levar pra brincar de balanço ou bambolê, e já penso em dançar na festa com você. De 15 anos, minha filha, por isso hoje quero te dizer que eu te amo. Te amo, Melissa. Os filhos são herança do Senhor, imensurável valor, exemplo de amor. Jesus se entregou, todos os filhos salvou. Deus é Pai e também me fez Pai. Os filhos são herança do Senhor, imensurável valor, exemplo de amor. Jesus se entregou, todos os filhos salvou. Deus é Pai e também me fez Pai. Se das pedras Deus faz filhos de Abraão, quem diria que eu receber essa bênção então? Duas princesas, meu sangue corre em suas veias. Mas que linhagem, um sonho, uma realidade. O fruto de um amor sincero, de verdade. Meus pais na imperfeição, marcados na pobreza, batalharam com certeza do Nordeste pro Sudeste, rumo a um sonho conquistar, custe o que custar. Graças a Deus, fome e miséria, não sei o que passar. Se faltou algo pra mim, jamais irei cobrar. A recompensa Deus aqui já ofereceu. O amor de Jesus Cristo transformando o filho seu. O que era pra ser mais um moribundo, serve ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. E como prêmio recebi do filho de Davi a dupla honra que jamais pensei chegaria a mim. Dois diamantes lapidados foram confiados, Beatriz e Helena, herança inimaginável. Presentes que não tem valor, pois é impagável. Que eu possa lhes criar da forma mais amável.